Especialmente aqui Oliveira do Hospital e Tábua, porque a nossa loja da Oliveira do Hospital e Tábua acompanha os dois concelhos e, portanto, sim, é a zona com grande potencial. Nossa principal ação é juntar as pessoas que querem vencer. Portanto, o nosso negócio não são casas, são mesmo as pessoas. Primeiro, sem pessoas, nós não conseguimos nem angariar, nem vender as casas. Portanto, o primeiro trabalho aqui que qualquer loja, nem só aqui, em nível nacional, tem que fazer é recrutar as pessoas certas. E, portanto, independentemente de zona, e começamos também aqui com o Rui, recrutamos e angariamos um franqueado muito bom para esta zona. Agora também recrutamos pessoas certas para o nosso negócio e agora estamos a angariar os imóveis, que também é o nosso principal trabalho. Nós somos conhecidos como os hipermercado dos imóveis. Portanto, está confiante nesta nova aposta aqui em Oliveira do Hospital e tal, a abranger todo este território? Sim, senhora, muito.